Você não vem, vem. Eu deixo em tudo, só de você. Mas você vem. de repente pra ver a menina que vem. Thank you. como o verão, quente o coração e saudade de repente pra ver a menina que vem. E ela vem sempre tem em cima no olhar e vai ver tem de ser nunca tem quem amar. Hoje se diz que sim, já cansei de esperar. Nem pare nem dúvida, estou pensando em me dar. Você não vem, vem. Eu deixo então, falo só de no céu, mas você vem. Thank you.

olha como verão. Como